Salve, coelhada! Decadentes, número 493. Tá chegando a efeméride de 500 programas. Numa semana, com vitória fora. Eu já tô até me acostumando com a ideia de ganhar fora com esse time, viu? Que beleza! Eu sou Jairo Viana, estão aqui comigo quase os culpados de sempre, menino Felipe Deleucas. Hoje meteu um atestado, talvez ele ficou chateado que nós fizemos um certo bullying com ele na semana passada. E meter um atestado na data de hoje. Mas tá aqui Lucas Deleucas. Dê seu boa noite. Boa noite. É, como o Thales diz, né? Quando o América ganha, o tempo fica mais bonito, as flores ficam mais floridas, as nuvens do céu somem. Então, finalmente, mais um programa que a gente pode falar de vitória do América. E só dois comentários rápidos, né, já que o Thales não gosta que a gente fala muito na apresentação. Primeiro que eu acho que o Felipe está trabalhando, na verdade. Ele trabalha no domingo. E segundo que também pode ser porque o América ganhou fora de novo. Então ele teria que dar uma elogiadinha no Anderson. Então também isso complica um pouco a performance dele como comentarista. Isso é verdade. E faria com que ele perdesse aí o título de hater do Anderson. E por último, mas nunca menos importante, ele que está de rosa... Thales Maciel, dê seu boa noite e já emende com o resumo de CRB e América. Boa noite, ô Jairo. Você tá com raiva de mim, cara? Exatamente por quê? Ah, vamos colocar isso aqui em pratos... Como é que fala que é a parada lá? Pratos limpos? Pratos quentes? Como é que é a parada lá? Pratos limpos. Põe em pratos limpos essa nossa relação, porque eu gostava tanto quando você falava assim, o homem, o mito, a lenda, não tem mais essa parada hoje. Então, nossa, foi mal. O homem, a lenda, o mito. Thales Maciel. Porra, minha moral tá baixa, hein? É porque eu não gosto de te ver feliz, eu gosto de te ver puto. E você falou que a semana você tá feliz e tudo, eu não gosto disso não, então eu sou obrigado a te deixar mais puto. Eu tô muito zen ultimamente, tô muito zen, que delícia que ver meu América vencer. Vamos lá. Encaramos o CRB que era na quinta-feira, abrimos a rodada, né? O CRB que vinha numa boa campanha, né? E era o quarto colocado e tudo, um jogo lá, um jogo dificílimo. CRB que tem algumas caras conhecidas nossas, né? O Mikael, grande Mikael, e o da Belmonte também. Então, ou seja, duas merdas que passaram aqui estão jogando lá. Da Belmonte até reserva e Mikael é o titular. Você vê, antes de falar do resumo do jogo, pra gente ter uma ideia de como... Essa Série B de 2025, ela é fraca. E a gente vem falando isso há muito tempo. Há justificativa do América na questão financeira, óbvio, todos nós sabemos, mas a gente tem que ser criativo. É o que a gente sempre pede para o América ser criativo nas suas contratações e não desperdiçar dinheiro, né? Porque se analisando aí o CRB que estava em quarto colocado, cara, ele tem o Mikael de centroavante e o reserva dele é o William Potker. Ou seja, dois jogadores que tiveram bons momentos, tiveram um bom momento talvez na carreira e usam isso até hoje para continuar conseguindo contratos com times de Série A e Série B. No caso dos dois, agora é só time de Série B para baixo e olha lá. Mas fomos com uma formação diferente, sem o William do Bigode novamente, e dessa vez sem Samuel na lateral, entrada de Mariano, e também com Júlio amargando a reserva para Ricardo Silva e Mariano, que é inconcebível para a gente torcedor, tá, gente? Para o Anderson Moreira e para quem está lá na América, é extremamente concebível a questão do Mariano e do Ricardo Silva serem titulares. Mariano, que para mim fez uma partida muito abaixo de um jogador profissional. Para mim, as partidas que ele vem fazendo, para mim, são de um ex-jogador. Tem um lance no primeiro tempo que ele tenta driblar dentro da nossa área, ele perde, quase que a gente toma o segundo gol e ia acabar com o jogo, entendeu? Então, assim, difícil, né? Um cara desse ganha salário da América ainda. Mas mais uma vez a gente foi ali. Não sei se dá para encarar isso como um 4-3-3, né? Com Figueiredo, Fabinho e Miguelito. Miguelito, que eu espero muito que ninguém do Santos esteja vendo os jogos do América, porque se estiver vendo, vamos pedir ele para trás. Porque puta que pariu, joga para caralho, joga muito. e foi dele os dois passes para os gols. Mas antes disso, vamos falar do CRB. A gente começou até bem, a gente começou amassando o CRB, amassando sim. A gente começou de uma forma legal, diferente do que a gente vinha vendo, uma América mais consistente, com uma América melhor. Até que aos sete minutos, o CRB encontrou um gol, numa vacilada do nosso setor direito, de marcação ali. Ninguém marcou o together lá, o sujeito chutou meio prensado, e aí o nosso goleiro, podemos analisar, nós vamos analisar no jogo se foi frango ou não, mas para mim foi falha dele, uma bola extremamente defensável, uma bola, um chute fraco, enfim, nós vamos discutir sobre isso. Depois ele se redimiu e fez boas defesas no jogo, boas, muito boas defesas, principalmente depois que o Fabinho foi expulso. Uma expulsão besta, infantil. O Fabinho nos prejudicou muito, muito, porque além da gente jogar com um a menos, próximo jogo a gente tá sem ele. E o Fabinho é um jogador importante pra gente, e ele ou ele tá suspenso ou ele tá machucado. O Fabinho tem que se explicar também, não pode ser assim não, porra, né? Difícil isso aí. Mas a gente tomou o gol aos 6 minutos, uns 20 e poucos, 25, 27 minutos, num passe de Miguelito. O Figueiredo, oportunista, gol de centroavante do Figueiredo, fez o gol, fez a comemoração de cambalhota, que eu acho sensacional, acho aquela comemoração uma das mais legais que tem. Viramos o primeiro tempo empatando, mas com o CRB um pouco melhor que a gente. Viemos pro segundo tempo, logo a 2 minutos, fizemos um gol, um bonito gol de fora da área, de um chute de Cauã Barros, que desviou no zagueiro. Também vamos falar sobre isso, para mim também o goleiro do CRB deu uma ajuda pra gente ali. E aí aos 20 e poucos minutos veio a expulsão do Fabinho, e aí a gente chamou o CRB, não tinha outra opção, senão chamar o CRB para dentro do nosso campo. E fomos muito consistentes, principalmente com o Matheus Mendes e com o Ricardo Silva. Até queimo minha língua, que o Ricardo Silva jogou muito bem contra o CRB. Em contrapartida, Lucão teve um dia de Ricardo. Na verdade, o Lucão tá tendo dias de Ricardo Silva, né? Vencemos uma segunda vitória fora de casa. Se a gente continuar numa regularidade assim, de vencer fora, buscar vencer dentro de casa, buscar resultados bons fora, a gente sobe. Beleza? É isso. Que beleza, seu time. Eu tô gostando de ver, viu? Já tá cravando aí que a gente sobe se a gente conseguir aí voltar a ganhar em casa, buscar uns pontinhos fora. Sim, eu acho. Você não acha, não? Eu ainda tô com o pé atrás, cara. Sinceramente... Calma. Se a gente vencer, se a gente continuar com a mesma regularidade que a gente está tendo dentro de casa, não mudar a regularidade, tá? E a gente passar a buscar pontos fora de casa, que esse era o nosso problema. A gente não buscava pontos fora de casa. O acesso vem. Desde que o Anderson chegou, eu falei assim: eu vou analisar junho para ver como é que vai ser os jogos de junho. Sim, boa. Que vocês acham? Vocês veem melhora no time? Para ser bem sincero, eu não acho que a gente ainda teve uma melhora significativa, não. Eu acho que o time está fazendo mais o feijãozinho com arroz que às vezes faltava no time do William Batista. Mas assim, se a gente for analisar friamente os números, a gente perdeu em casa contra o Ferroviária, que está longe de ser uma equipe que tem brigado pelo acesso. E a gente empatou, né, o jogo em casa na semana... Foi passada ou retrasada? Agora eu me perdi na... Passada. Na semana passada. Então, assim, a questão é que a gente ganhou 2 jogos fora que a gente não vinha ganhando, e em especial esse contra o CRB, com um adversário muito difícil, um adversário que é muito forte em casa, né? Mas futebol mesmo, não viu uma evolução absurda. Só que veio o resultado, e tem hora que o resultado é mais importante que o futebol fora de casa. A questão é que, assim, a gente tem que ter essa consistência de resultado, mesmo que se for fazendo esse feijãozinho com arroz, e que, por enquanto, ele ainda não conseguiu essa consistência. A gente falava aqui nos últimos programas, pô, a gente tem uma sequência aí que são 2 jogos que a gente pode ganhar em casa tranquilo e tentar beliscar um pontinho com sorte com o CRB. Aí a gente, de cara, não ganha em casa. Mas a gente conseguiu mais difícil que a vitória fora. Então, tá muito inconsistente ainda. Acho que não teve uma evolução muito grande, mas esse feijãozinho com arroz já ajuda. Para jogos como jogos de quinta, né? Mas assim, se a gente for analisar friamente de novo, a gente teve 2 bolas na trave que a gente tomou. Uma que o Marlon tá querendo entregar, né? Ele quase colocou para dentro ali no finalzinho do jogo, que nos custaria mais um empate. Então, assim, eu acho que ainda falta bola para a gente sonhar com esse acesso estando mais próximo. Mas o resultado fora, pelo menos, começou a vir. Que ele repita isso em casa para a gente ter essa consistência. O meu otimismo, talvez em exagero, com relação ao acesso e ao América, é muito em função dos outros times também. Não tem ninguém fora da curva. A gente não tem quatro times fora da curva nesse campeonato. Não tem mesmo. Não tem quatro times que você pega e fala assim, esses quatro vão subir. Não, não vão. Não tem quatro times que você possa afirmar isso. Inclusive, você falou bem, né? O CRB é um time fraco e estava lá em cima. Era o quarto colocado. Então, assim, é o que o Jário falou muito bem. Esse junho, eu acho que para mim ele dá um norte para a gente. Dá um norte bem legal do que a gente pode sonhar daqui para frente. Eu acho que o pesadelo do rebaixamento foi pro saco e agora a gente sonha para cima. A gente olha para cima, a gente passa a olhar para cima da tabela. Eu acho que o Anderson, ele fez pelo menos o que eu esperava que ele fizesse, que é fazer um time jogar simples. Então, você vê que é o seguinte, a gente virou um jogo fora. Não só a gente ganhou, mas a gente virou. Então, isso é uma coisa bem interessante, é uma coisa que é o tipo de atitude que eu não esperaria do time do William Batista, sabe? Então, isso me dá esperanças de que a gente realmente pode acabar brigando lá em cima. A gente está na rodada 14... O time do William Batista também tinha esses lampejos, assim, o jogo contra o Paysandu mesmo, uma situação que a gente estava bem adversa ali, a gente conseguiu buscar um empate. Eu acho que a diferença principal, assim, não é nem do time. É que o final do trabalho do William Batista foi muito ruim, né? Aquele jogo contra o Volta Redonda foi um jogo que o time estava entregue, mas não era a média do time. Eu acho que não faltava vontade na média. Faltava o William Batista, que ontem, numa entrevista, falou que foi demitido porque a diretoria queria o Anderson Moreira, né? Eu queria até que fosse pauta, eu ouvi a entrevista inteira, eu queria até que fosse pauta, depois a gente falar um pouco mais sobre ela, que teve algumas coisas interessantes ali. Uhum. Mas eu acho que, na média, né, tirando o último jogo, assim, algumas, não faltava vontade, eu achava que o time era muito aleatório, algumas mexidas dele, pô, às vezes o time terminava o jogo com um lateral, dois zagueiros, quatro atacantes, um volante, era assim, uma coisa que não dava para entender, parecia que ele tentava muitas situações que não eram treinadas ali, meio que nessa mística do bruxo, né? E o time do Anderson é um time que é mais organizado, na média, assim. Mas eu não acho que o que mudou foi questão de vontade ainda, não. Eu acho que o que mudou realmente foi. Mas você não acha que essa constância do time do Anderson tem muito mais a ver com uma Série B do que essa doideira total de ficar tentando achar soluções milagrosas? Demais, assim. Nisso eu concordo. A questão é ele ainda não conseguiu, na minha opinião, de fato, uma constância de apresentações. A gente teve um jogo muito ruim contra o Ferroviária. A gente teve um jogo ruim contra o Criciúma, de novo, né? Que o Criciúma até mereceu, em dados pontos, até vencer, talvez, no segundo tempo. Ele ainda não conseguiu. O time é um pouco mais organizado, faz o feijãozinho com arroz ali mais básico. Mas eu ainda acho que ele tem umas escolhas questionáveis, por mais que o Ricardo Silva tenha jogado bem, por exemplo. A gente não entende o Júlio ter ido para a reserva. Enfim, o Marlon ser meio que intocável na lateral esquerda, já tá precisando de um banco já há muito tempo, porque não tá jogando bola. Então tem algumas coisas questionáveis no trabalho do Anderson no começo também, na minha opinião. Eu acho que é o seguinte, nós acabamos a rodada 14. Acho que já tem só mais dois jogos da rodada 14 para fechar. Tem jogo amanhã também. Tem Paysandu, Ferroviária, Cuiabá e Botafogo amanhã. Mas muda relativamente pouco. Só muda se a Ferroviária ganhar para nós. E o Cuiabá pode ir pro G4 e voltar a diferença para 4 pontos. Mas fato é o seguinte. Se a gente conseguisse fechar o turno com 30 pontos, eu acho que o time embala, hein? Faltando aí 5 jogos. Se a gente puxar 10 pontinhos aí e fechasse com 30 pontos... lembrando que a pontuação para subir é ali por volta de 60 e tal, eu acho que o time embala, viu? Eu tenho essa impressão, vocês não têm essa impressão, não? Ué, vamos analisar aqui, velho. Próximo jogo, Atlético. De casa. Depois a gente pega o Novo Horizontino fora. Jogo difícil pra caramba. Pedrada. Depois a gente pega a Chapecoense dentro de casa. Dá pra ganhar. Depois a gente pega o Cuiabá fora, outra pedrada. Uhum. E aí a gente acredita que a gente fecha contra o Atlético Paranaense dentro de casa. Dentro de casa. Outra pedrada. 5 jogos difíceis, hein? Aliás, tirando o Atlético. É, desses 5 jogos, 4 são muito difíceis. Muito difíceis não, são difíceis. Nós temos que beliscar aí 10 pontos na sua lógica aí? É. Precisamos de 7 nesses 4 jogos, né? É. Eu acho que é o seguinte, eu acho que dá pra... Se a gente conseguir essa meta aí, eu acho que o time embala, porque aí a gente vai virar o turno numa pontuação que é mais ou menos a metade necessária para subir. Então, não sei. Esse jogo, fechar o turno com o Atlético Paranaense tem essa vantagem, né? Se vencer, a gente entra bem motivado pro segundo turno, né? Sim. Bem Atlético motivado. Paranaense que tá também numa cachorrinha danada também, hein? Mas se reforçou, né? Trocou de treinador, tem todos esses fatores. Estão querendo pagar uma baba no Tassiano agora, aquele do Santos. Eu vi o Atletiba ontem, nossa senhora, achei os dois times bem ruinzinho. E olha que o Curitiba é líder, hein? Aí vem o que eu falei, né? É. O campeonato tá longe de ser essa Brastemp toda. É óbvio que tem mais da metade dele ainda, mas até o momento nada de especial. Tanto é que a gente está fazendo um campeonato muito dos mais ou menos, mas muito mais ou menos, a gente está 3 pontos do quarto colocado. É. Fazendo um campeonato muito mais ou menos. Nós não estamos fazendo um campeonato bom, não. Não, bem meio barro, meio tijolo mesmo. Mais para barro. Se você for pegar os nossos programas aí, tirando, você falou como exemplo aí que eu fico bem-humorado, são tão raros os programas que eu venho pra cá bem-humorado. A maioria, mesmo em algumas vitórias, a gente chega aqui putaço. É. Por causa do desempenho, né? Por causa do desempenho. E a gente, por diversas vezes... Desculpa, Lucas. Por diversas vezes, a gente falou, na era de William Batista, essa questão de desempenho. A gente tava falando isso. Ela venceu de 1-0, mas o desempenho foi péssimo. É. Diga, Lucas. Isso também não mudou muito com o Anderson ainda. Tudo depende da sequência, igual você falou, né? Se a gente termina com 30 pontos ali, dá uma embalada. Que, por exemplo, o Atlético, né? Que via de regra não é um adversário que a gente deveria temer tanto em casa. Mas eles foram lá em Goiás e ganharam do Goiás 2-1 e ganharam o último jogo, né? Eles estão com a sequência boa de vitórias. Então, esse campeonato, esse é um campeonato tecnicamente ruim, mas é todo mundo muito nivelado, né? Do nada o cara da zona de rebaixamento ganha do alguém do G4 fora de casa, então tem que ficar muito esperto. É, o campeonato é muito próximo, todo do primeiro ao último é tudo muito parecido, a verdade é essa. Querendo ou não, a turma lá de baixo vai causando surpresa, vai ganhando aqui e ali. Você vê que é o seguinte, hoje o 20º é o Paysandu. Paysandu que fez um jogo, tudo bem que a gente facilitou a vida deles, mas que fez um jogo duríssimo com a gente, né? E venceu o clássico. E venceu. Ontem ou anteontem, não sei. Venceu o Repá, né? Repá. Pois é. Deixa eu ler alguns comentários aqui, muita gente comentando. Nésio Maciel, vamos que vamos, Coelhão. Rumo à primeirona. Só que, na minha humilde opinião, o Mariano só deve jogar se for de extrema necessidade. Luiz Alberto, boa noite, Decadentes. Está na hora de pegar um embalo e chegar ao G4. Fernando Magalhães dando boa noite. Carlos Antônio, boa noite. Eu acredito que se ganhar 3 jogos, os 5 que resta do primeiro turno, imagino que ele que acreditaria nisso. Roberto Nassif, boa noite. Estamos quase lá, 4 pontos do G4 e do Z4. Só depende de nós. Na verdade, no momento, nós estamos a 3 pontos do G4 e 6. E 6 pontos do Z4. Antônio Assis, boa vitória, mas ainda precisamos de 2 laterais e 1 meia de criação. Esse meio de criação que eu vou falar com você, que tem muito time da Série A que tá procurando aí e não acha, hein? Acabou isso aí, viu? Não sei se precisa pro nosso esse esquema meio 4-3-3, não tem muito meio de criação, mas a gente precisa dos atacantes de beirada serem eficientes e os homens do meio ali, que não precisa ser necessariamente um camisa 10, eles consigam fazer com que a bola chegue mais lá na frente, né? É, e agora os laterais precisariam ajudar mais do que estão ajudando, né? Quando só para ajudar, larga um buraco negro lá atrás, não consegue voltar para marcar, muito complicado. O Caio Oliveira, o ideal seria manter o que temos e trazer umas 2 peças de qualidade, aí acho que dá certo o acesso. Carlos Rocha, ótima vitória, mas não nos dá confiança e muito menos empolga. Continuo não acreditando no acesso. Ah, tio Dudu, passa amanhã, só. Nós vamos subir sim. Ah, tio Dudu, vem com essa não. Zé Flávio Moreira, No pinga-pinga vamos chegar lá. Miller Melo, Curitiba e Goiás, na minha opinião, não vão sair do G4. Tem mais duas vagas. Miller Melo, Anderson, treinador morto, não cobra. A gente está com sorte. Espero que continue assim, a sorte do nosso lado. Gilberto Weber, Coelho dos Vales presente, saudações americanos de Vila Velha. Abraço aí, o Coelhão dos Vales aí, pessoal. Grande abraço aí. Hamilton Hélio Silva, o time do William Batista, quantas bolas chutadas para fora? Dessa vez acertamos mais chutes agora neste jogo. Ainda não mudou nada, o time é o mesmo. Marco Aurélio Duarte, boa noite, Decadentes. O único resultado que me surpreendeu foi contra o CRB. O resto, normal. Pessoal, eu fiquei com a impressão de que aquele acerto do começo do jogo, do Miguelito na esquerda e do Figueiredo no meio, o Anderson até comentou na entrevista que foi por pura necessidade. Mas eu acho que é melhor os dois assim, vocês não acham, não? Miguelito, para mim, joga na ponta. Ele mas inclusive o não no caso do Miguelito, né? O Miguelito já fez essas duas funções também com o William, mas o Figueiredo jogar mais centralizado já tinha acontecido com o William e a gente elogiou aqui. Foi até um jogo em casa que a gente ganhou, não lembro qual que foi, que a gente comentou que o Figueiredo fez melhor essa função do camisa 9 de prender a bola e tal do que o Bigode vinha fazendo. E acho que se manteve essa percepção, na minha opinião. Você vê que o gol que ele fez ali, o William Bigode cansou de perder já em situações parecidas, né? Eu acho que se foi por necessidade e foi mesmo, né? Que sirva, que coloque uma pulga atrás da orelha do William Batista aí para tentar fazer isso mais vezes se o William Bigode não estiver jogando. O que você achou da tarde do Figueiredo centroavante aí e o Miguelito pela ponta? Depois eles até trocaram, né? Mas eu achei que a gente teve mais volume de ataque dessa forma. Eu não me recordo, a memória não é tão boa assim, mas o Figueiredo não é a primeira vez que ele joga ali naquela posição, não. Mais centralizado. Talvez, porque quando o Bigode voltar, ele vai ser titular, né? A lógica do Anderson até o momento é essa. Jogadores mais experientes têm prioridade sobre os mais novos. Pelo menos é o que está dando para entender isso. Senão não justificaria jamais a saída do Júlio, né? E muito menos a entrada de Mariano, que não tá jogando absolutamente nada. O Mariano não fez uma partida boa em 2025 pelo América. Uma partida boa. Não. São todas de razoável para ruim. Mas ele foi titular. E Ricardo Silva, a mesma coisa. Ricardo Silva, ele joga bem uma partida e depois joga mal 3-4 partidas. Então a oscilação dele é muito mais negativa do que positiva. O próprio Lucão também não tá fazendo por onde essa titularidade toda. E o Marlon, que também a gente quase não fala, mas como o Lucas bem disse aí, falha pra cacete, uma hora vai nos custar caro esse monte de falha do Marlon. Então acredito que com a volta do Bigode, o ataque vai ser os três, Fabinho, Bigode e o Figueiredo. Aí, pela idade, não sei se o Bigode consegue jogar na ponta. Não, acho que não. Tem que ser mais vigor físico ali, e isso o Figueiredo tem. Mas que o Figueiredo, ele e o Fabinho são os nossos dois melhores atacantes hoje, né? Não que isso seja, nossa, que maravilha, nossa, que ataque dos sonhos, não. Mas você pegando ali o nosso scout, são os nossos dois melhores atacantes. Ficar sem eles é improvável. Mas como a gente tem esse tema de jogar no 4-3-3, a gente vive falando que é o pior cenário possível, justamente pelo que eu acabei de falar, a gente tem Figueiredo e Fabinho como os nossos melhores atacantes. Então, assim, não dá pra jogar no 4-3-3 nunca. A gente tinha que jogar no 4-4-2 com o Miguelito livre. Miguelito totalmente livre. Sem obrigação de nada. Sem obrigação de marcar, sem obrigação de jogar na direita, na esquerda. Ele tinha que ser um jogador livre. Entrar com três volantes. Vindo do meio ali, subindo. O Miguelito ali, igual um louco, né? Flutuando. Pra cá ou pra cá, flutuando, igual eles bem dizem. Assim, a gente tá pagando um salário à toa aí do Alê, que é uma pena, porque eu acho que o Alê se encaixaria bem como um camisa 8 ali, pra gente ter dois volantes de marcação, o Alê, como esse camisa 8, o Miguelito flutuando ali, livre, e dois atacantes, que a gente tem o Fabinho e o Figueiredo. E pra mim essa seria a melhor escalação para esse 2025, mas o Alê, infelizmente, esse ano não volta. Com certeza não. Gente, vamos falar de quem mais ficou feliz com essa vitória. Quem mais ficou feliz com essa vitória? Não, ninguém ficou mais feliz com essa vitória que Matheus Mendes. depois do piruzaço que ele tomou no primeiro gol. Não há uma pessoa mais feliz com a gente ter virado o jogo e ganho que Matheus Mendes. Verdade. Que piruzaço, hein? Agora a discussão ficou chata, né? Sem decabites para dar os pitacos. Para defender o goleiro? É. Ele ia falar que teve desvio, que a bola rotacionou demais, enfim. Que a latitude e a longitude terminava em grau ímpar. É, porque no Nordeste venta demais. É merda dessa aí. Mas sim, foi um piruzaço, cara. Sim. Eu acho que essa aí nem ele ia defender, não. De fato desviou, mas há tempo mais que suficiente para ele conseguir reagir e defender a bola. Então... Nó, que piruzaço, mão de alface total, mesmo, cara. Eu acho que... Dedo dele assim, ó. Análise se foi pirou ou não, é a mesma do nosso segundo gol. Foi a mesma coisa, desviou, mas o goleirinho do CRB teve condição de entender depois do desvio ali onde que a bola ia, né? Então, acho que nos dois lances ali faltou o reflexo dos goleiros. Esses dias o Thales falou uma coisa no grupo e é verdade mesmo. Que a gente só tá com o Matheus Mendes e pela falta de qualidade da reserva, porque, sinceramente, não é esse goleiro que a gente esperava que ele seria, não, viu? Não dá para xingá-lo, porque se xingá-lo entra Dalberson ou Jori. É. Inclusive, uma cornetada básica que o torcedor tem sempre que fazer, né? Por que Dalberson e Jori viajam para... Faço a mínima ideia. Por que a gente tá com um corte de gás? Esse ano fica mais escancarado, né? Mas não é de hoje que a gente viaja com três goleiros. Coisa que eu nunca entendi. A gente tem direito a 34 passagens pela CBF. Tem que pensar se valeria realmente a pena levar um terceiro goleiro. Estatisticamente, qual que é a chance de você precisar de um terceiro goleiro? Mas a gente paga o voo, não? Não. Ah, então beleza. Então pode levar. Então acabou. Eu retiro minha crítica aí. Não, a crítica é você poderia levar outra mas quem? Sim, você tem 34? Não tem um outro reserva? Não, 34, não, peraí, é 34, aí você conta a comissão técnica. É, geral. Tudo. Eu sei, mas com não 34 ali... jogadores, não. Hein? Quantos não, jogadores foram convocados para a partida? Mas só de comissão técnica devem ser 5 a 6 passagens. É, daí para mais. Se não forem 10... Não. Não, beleza, mas assim, se tinham 11 no banco, beleza, eu acho que tá tranquilo, porque a América não teria um 12º aí que teria condição de entrar e mudar o jogo também, não. Não deixou de chamar ninguém importante no fim das contas. É, o Edmilson tá falando aqui que eles ganham milhas. Estão ganhando milhagem aí. O Carlos Alberto tá lembrando que também, mas ele salvou algumas horas lá também, salvou, verdade. Ele se redimiu depois, mas é o tipo de erro que se o jogo não tivesse virado ali, podia estar com a cabeça a mil, né? Até contei aqui, só voltar ao assunto. Talvez ele pegou agora, mas no resumo eu falei sobre isso, que o Matheus Mendes, ele tomou um frangaço aos 5, 6 minutos, mas depois, principalmente no segundo tempo, ele nos salvou. Ele fez ótimas defesas que eu acho que nem Jori nem Dalberson faria. Eu não sei. Você esqueceu do Jori? Quem que é Jori? Não, quem que é Dalberson? É porque tanto o Dalberson eu não lembro, mas é porque o Jori, até no jogo lá contra o Atlético na fase de grupos, o problema não era as defesas difíceis que vira e mexe ele fazia, o problema é que as fáceis entravam. O Dalberson eu não lembro, mas o Jori tem essa característica. Ele foi o melhor em campo naquele jogo contra o Atlético na fase de grupos do Mineiro. Aí depois chega na semifinal, a bola que nem ia pro gol, ele empurra pra dentro. Mas foram 12 jogadores reservas que o América levou. Então, acho que tá. Até o Davi Lopes foi. Eu acho que o Davi Lopes é menos útil do que o Jori, porque o Jori deve ser melhor de grupo. Então foram 11 entre comissão técnica e dirigente, é isso. Porque pra gastar as 34 passagens, né? Exato. Tá certo. Muito bom. Parabéns aos envolvidos, como diria o outro. Alexandre Basílio está aqui, boa noite, América contra tudo e contra tudo, sempre. Bruno Palmeira, muita bola longa, não gosto. Ricardo Leandro, boa noite, amigos, vamos subir com certeza. Aí temos que despachar para sempre o Salum e o Alencar, do contrário, nada vai adiantar. Menino Thales, se a gente subir, você acha que a gente vai despachar Salum e Alencar? Cara, comentário do Ricardo, né? Ricardo. É pertinente e é muito válido. mas é fora da nossa realidade. A nossa realidade é essa. A gente vai para merda, principalmente o Salum some, e a gente volta, ele aparece. Isso não é de hoje, gente. Isso mesmo com todo o risco dos tais processos aí que a turma adora, agora está começando a fazer, mas isso aí é a verdade. Isso é histórico. Isso é histórico. A gente cai de divisão, a gente fica mal, alguma coisa assim, ele some. Aí na hora que a gente tá bem de novo, ele aparece. E o que é o pior, acho que eu falei isso no último programa, o que é o pior, ele volta a pedido das pessoas, que pra mim é o pior de tudo, sabe? Mas vamos que vamos. É por aí. O Alencar, eu acredito que deve se afastar e não demora, tá? Em função das notícias aí do Tribunal de Contas do Estado, que ele provavelmente será o indicado da Assembleia, e ele não pode, estar no Tribunal de Contas e estar numa entidade privada como a América. Então, se realmente... O América é uma entidade privada? Eu sempre achei que era um negócio público, do jeito que as coisas são lá. ela é privada no sentido que ela não é do governo, que ela não é estatal. Ah, né? Tá, porque me surpreende muito essas... Já, continua antes que eu falo mais merda. Essa porra. Eu acho que o Alencar, ele realmente deve se afastar, sobretudo se sair essa questão do Tribunal de Contas aí. E quanto tempo o mandato desse trem? Só pra gente entender. Não, é vitalício. É vitalício? Vitalício. Nunca mais teremos Alencarzinho? Se ele for pro TCU, jamais, pro TCE, jamais. Ah, gente, então ele vai parar de processar os produtores, mexer os produtores de conteúdo, que merda, candidato. Todo mundo vai sentir falta dele. Com certeza. Lúcio Melo, se jogar com vontade que mostrou em Maceió, pode dar certo, tomara. Carlos Alberto está lembrando que o Miguelito é ponta direita na seleção boliviana e tem se destacado muito jogando pela direita. Edmilson Tinoco está aqui com a gente. Mariano fez de tudo para entregar aquele jogo. Será que Fabinho não se lesionou? Foi bem no joelho operado. Só tudo que falta. Mais um pro DM. Carlos Antônio, Ricardo Silva é melhor que Júlio em bola alta. Vocês têm essa mesma percepção? Eu acho que não, acho a mesma coisa. Não, não, eu concordo um pouco. Ele é. A bola aérea, ele realmente é melhor do que o Júlio. Só que no resto, o Júlio é melhor. Eu acho que... Isso é uma coisa mais ou menos fácil de desenvolver no cara, né? É. Em treinamento. Novo ainda. Todos os treinadores que falam do Ricardo Silva falam da questão da imposição física, etc. E assim, eu acho que de fato, na bola aérea defensiva, ali, principalmente porque a ofensiva tem muito tempo que não faz um gol, eu acho... Ele, de fato, é melhor. Tá certo. O João Carlos, vocês não acham que Matheus Mendes está falhando demais? Sim. Eu acho que demais não, mas ele não é o goleiro que eu imaginei que ele seria. Esse é o ponto. Ele falha muito pelo que a gente achou que ele seria. É. Ok? Hoje ele tem muito mais um comportamento de um Jory falhando do que de um Cavicchioli no seu melhor momento. E quando ele veio com toda a pompa dele, com tudo mais que o envolveu, essa negociação com ele, pelo menos para mim ficou aquela impressão que nosso problema de goleiro estaria resolvido, e não está. E outra coisa também, que aí toda hora, o time de lá está sondando o Matheus vai sair para Grêmio, para não sei quem, e no final continua aí. Para mim é um goleiro ok, e goleiros oks não salvam times, né? É. Você não naufraga, mas também não. Principalmente. Não é referência. Não é referência. Principalmente que, assim, a gente não tem um sistema defensivo legal, né? Não. Tem anos que a gente não tem. Nosso sistema defensivo falha, principalmente por causa de Marlon e Ricardo Silva. E agora o Lucão entrou no looping para baixo, né? Um de vocês aí que falou esse negócio de looping. Espiral descendente. Lucão também. Sei lá. Eu acho que, assim, óbvio que é uma pena principalmente para o América, mas é uma pena para ele também, né? Porque se ele vinha chamando a atenção do Grêmio, e o Grêmio também não tem lá uma unanimidade no gol, se ele tivesse mantendo a média que ele estava no Campeonato Mineiro, ele não durava aqui, não. Mas se ele tá durando aqui é porque o time viu que, pô, realmente não é lá o cara que eles esperam para ser um goleiro do Série A nesse momento. Numa Série A, por exemplo, eu acho que ele não se daria bem. Muito embora nos jogos que ele jogou pela cachorrada lá, tal, ele não foi mal, mas eu acho que numa sequência maior, provavelmente essas falhas que ele tinha tido com a gente pesariam bastante. E ele foi tão bem que em dado momento o pessoal queria que ele fosse titular no lugar do Everson, porque o Everson na época estava falhando, e quando ele veio e soltaram a notícia, que depois se mostrou falsa, de que era um passe prefixado, os torcedores do Atlético ficaram putos, porque entendiam nele um cara para suceder o Everson lá. Mas pela temporada que ele está fazendo até nesse momento, junho, eu acho que ele deu uma caída. É, com certeza. Samuel Avelar está aqui com a gente falando que, salvo decadência, realmente o campeonato está nivelado para baixo. Se contratar somente um novo goleador, dá para voltar e sonhar com acesso. Miguelito também não pode ser vendido. Thales, você gostaria de Harry Kane como seu novo goleador? Nossa, acho que todos os times do Brasil, da Série A, B, C, D, todos queriam o Harry Kane, cara. Harry Kane, na verdade, ficou marcado por não ganhar títulos, né? Uhum. É, me lembra muito um jogador que passou aqui, fez sei lá quantas partidas. A diferença é que o Harry Kane é goleador e puta jogador. É. Mas, bicho, os gols que ele fez hoje contra o Flamengo, qual time não quer ele? Até porque não tem time no Brasil que faça o que o Harry Kane faz. É dos últimos 9 que existe no mundo, inclusive. 9 clássico. 9 clássico. Né? Isso é verdade. Roberto Lopes de Oliveira Neto, vulgo Rolon, está aqui perguntando: estamos rezando para o TCE salvar o América? Sacanagem. Mas, ó, lá em casa, se você estiver nos ouvindo, ó, eu tenho o endereço desse rapaz aí, viu? A gente repassa aqui, não precisa processar a gente, não. Tadeu Cota. É, mas aí tem que saber se o Alencar, se a Assembleia disponibiliza helicóptero para o Alencar, né? Porque para chegar na casa de Rolon é de helicóptero. Vai pra lá. É verdade. Tem que saber se é até Minas Gerais ainda, né? Para saber se o Alencar tem jurisdição lá. É, acho que lá já é Rio de Janeiro já. Obrigado, Rolon. Beijo. Te amo. Tadeu Cota, goleiro muito ruim. Geraldo César, boa noite. Estamos chegando. O Thales puxou o assunto aí das laterais. Quando a gente fez aqui a votação do Colatina lá, e só tem 4 opções, eu senti falta do Marlon, viu? Que jogo excelente, jogo de quinta-feira, viu, do Marlon? Jairo, do fundo do meu coração, eu que fiz o Colatina, vou justificar por que eu não coloquei o Marlon. Para evitar a chatura que é rede social, sabe? O povo falar que a gente gosta pegando o pé do Marlon. Então, foi deixar um tempo de um jogo pro Marlon. Mas jogo que vem, tomara que não, mas se você continuar nessa bolinha que ele tá jogando, ele volta semana que vem. Mas semana que vem ele tá suspenso. E semana que vem talvez nem tenha decadentes, porque não tem jogo pra gente comentar. Quem sabe? No próximo Colatina, provavelmente eu já teria ido com vocês novamente ao campo, porque estarei de férias da PUC. Para quem não sabe, eu sou professor lá, então estarei de férias a pouco, já poderei voltar ao campo normalmente num jogo então, na segunda-feira. Você é forte candidato ao Colatina, caso o América perca, já te adianto meu voto. Né? Acontece. Estatisticamente não, porque teve mais vitórias comigo em campo do que derrotas, mas enfim. Não, vocês não vivem falando aí que quando é comigo tudo vale, né? O América não ganha é por causa do meu cabelo amarelo, é por causa disso que eu não fiz, é por causa daquilo, tudo é o Thales. Mas o fato, a gente só não mudou de patamar porque você não cumpriu sua promessa. Você sabe muito bem disso. É. Você prometeu nesse programa aqui, ó, a gente podemos buscar o VAR aqui, que você prometeu que platinaria o cabelo se houvesse acesso lá em 2020, e teve acesso. E agora? Agora não adianta mais, porque segundo os trâmites jurídicos, caducou essa promessa, vou fazer outra. Tá certo. Bom, Lucas, Marlon ou Mariano, qual dos dois tá pior ali na lateral, hein? Difícil, mas eu acho que o Mariano, porque o Marlon meio que falha pontualmente, ele quase fez um gol contra e tal, mas o Mariano tem umas falhas que não dá para entender, assim, tentando sair sozinho, driblando da área defensiva e perde a bola. Ele não consegue marcar, não tem nenhum jogador até então que ele tentou dar o bote na lateral direito e consegue desarmar. E o que a gente espera dele, que é a bola parada, né? Ele conseguir jogar a bola na área, que é o que ele fazia bem, inclusive, lá no Atlético, ele não tem feito também. Então, eu não tô entendendo qual está sendo o ponto positivo do Mariano. Nesse último jogo, eu até entendo, porque o Samuel estava machucado, né? Mas ele não tem se justificado nem a pau, assim. Porque a gente esperava, pô, um jogador mais velho, talvez vai ter dificuldade na marcação, mas ofensivamente ele vai mandar bem. Ele não tá mandando bem ofensivamente também, não. É, tá complicado ali, viu? É, vou, agora, seguindo um pouquinho pro meio de campo, vocês acham que Felipe Amaral e Miquéis ainda dá tempo de fazer um Enem ainda, ou a gente deveria repensar isso aí? Felipe Amaral já deu, né? Já as chances que ele merecia, que ele talvez pensasse que merecia ganhar, já ganhou, né? Ou não? Cara, eu tenho uma... Cauã Diniz foi bem melhor do que ele, pelo menos no meu entender. É, eu tenho uma dificuldade de entender o Felipe Amaral, porque ele não é que começou bem, longe disso. Mas o tanto que ele vem piorando para um jogador de 20 anos é um negócio assustador. Ele vem piorando. Não vejo ele aí com... Acho que ele tá com 21 ou 22, não tem? É, ele é novinho. É, ele deve ter contrato com a América, acho que até o final do ano que vem, se não me engano. Olha, vejo nele o mesmo potencial que eu via no Flávio. Ou seja, a Aparecidense, 15 de Piracicaba, infelizmente é isso aí. Se ele não afoito, passe ruim, roubada de bola ruim, enfim, muito ruim, muito ruim. Posso te falar? Final de 2027. É. Mas assim, eu acho que o contrato dele ser longo é bom, assim, foi bom na época que se pensou, porque o América pagou comprou ele efetivamente. Você compra um cara e faz um contrato de um ano, é dar um tiro no pé, né? Sim, sim. O problema é que ele não se justificou. É quem nós compramos. É, exato. Porque eu lembro que na época tinham dois da Ponte Preta, nós compramos errado. Foi até engraçado. Foi porque a América estavam divulgando que a América tinha contratado um Filipinho da Ponte Preta. Eu nunca vi na minha vida o América fazer isso, mas o América postou oficialmente nas redes sociais do clube para falar que o América não estava fechado com o Filipinho. Aí passou um pouco e a gente anunciou o outro Felipe. Então, na verdade, a gente estava negociando com o Felipe ruim. O Felipe bom ficou por lá. Que dureza. Mas eu gostei do Cauã. O Cauã Barros, além de fazer gol, achei que fez uma senhora partida, viu? O Thales já falou muito bem dele. Ele é esforçado, ele é meio ruim de bola, mas é esforçado, né? Então, de vez em quando, ele acerta. É, não, e tem vontade, assim, o cara não tem bola perdida, o cara vai em cima. Eu acho que para um jogador de meio, como vocês definiram aí, esforçado, isso pelo menos é bom. Eu tenho gostado do jogo dele. Coisa que eu não tenho gostado nem do Miquéias, nem do Felipe Amaral. Miquéias, eu vou mandar um abraço aqui. O Matheus tá pedindo, ó. Manda um abraço pro Rogério Maia, corneteiro oficial do Miquéias. Rogério Maia tá nos grupos aí também. Ele realmente odeia do fundo do coração o Miquéias. Mas eu só acho ele... Eu acho ele ruim de bola. Passe ruim, a visão dele de jogo é ruim, sabe? Assim, um cara que não consegue achar alternativa no campo. O Miquéias é meio que um pouco do Juninho, assim, né? Do que a gente... que ele vinha fazendo, a gente esperava que ele fosse o cara que o elemento surpresa, um cara que chega mais no ataque, né? Nunca. No Campeonato Mineiro, né, no começo dele, ele vinha sendo esse cara, tanto que ele foi elogiado, é um cara que eu não esperava nada e fez boas partidas, mas ele não vem jogando bem, né, nas últimas, desde ele retornou, não sei se ele ficou lesionado um tempo, né, ele ficou um tempo fora, desde que ele voltou não tá legal, não. Tomara que ele volte a ter o futebol que ele tinha. E é outro que a substituição dele também eu tenho gostado mais, que é o Iago Santos. Eu tenho achado o Iago melhor. Não é muito melhor, não, mas é melhor. Eu acho que é um estilo diferente. O Iago Santos, eu acho que tá mais puxado para um estilo meio que Alê, o cara que domina a bola, o cara que tem um passe um pouco mais refinado. Eu acho que é diferente ali. Só que eu ainda acho ele, da mesma crítica que a gente fazia o Alê, eu tenho a ele. Eu acho ele meio marcha lenta ainda. Demora um pouco a reagir. Tem vezes que a gente precisa de um cara mais correria, tipo o Cauã, que a gente falou agora. É. Pois é, eu acho que o meio vai caminhar. O meio que eu montaria aí provavelmente ficaria nos dois Cauã e o Iago. Seria mas só, o time que só, terminou o jogo. Só porque o povo às vezes ele entende mal as coisas que a gente fala. Não estou criticando o Iago Santos. Eu acho que ele tem potencial, acho que ele tem bola. Só acho que ele é um ponto que eu acredito que ele precisa de melhorar e é um estilo diferente do Miquéias. É só isso que eu quis dizer. O meio que eu faria era isso, seria os dois Cauã mais o Iago. das opções que nós temos hoje. O que eu gostaria mesmo era que contratasse, mas... Eu sou o último americano que tem fé no Elizário ainda, então... Nossa, cara, que desânimo que eu tenho do Elizário, cara. É outro que eu já entreguei para as almas já também. Não, não eu tem... também. Olha que eu fui um defensor dele, mas... Pois é, eu também. Ele é um que eu já entreguei para as almas porque eu senti... Ele parece que ele não quer jogar bola, cara. Ele entra no jogo de má vontade. Tipo assim, puta, podia ficar aqui tranquilão jogando baralho aqui na concentração e eu vou ter que jogar. Nó, que saco, que chato, que chatista. É o cara que tem todo jeito que não quer estar jogando na América, cara. Não sei. Eu não tenho muito essa impressão, não. Eu acho que, de fato, ele falhou mais do que a média em umas partidas que ele entrou, mas eu ainda acho que no meio-campo ali, ele não é o camisa 10. A gente não tem que esperar dele o futebol que a gente esperava do Benítez, por exemplo, mas eu ainda acho que ele tem o passe curto ali, ele consegue achar opções ofensivas. Só que ele tem errado, né? Mas eu gosto mais do futebol dele. Eu acho que a América precisaria de um cara que pensa um pouco mais. Eu acho que o Elizari, o próprio Ale, que é outro que a gente falou, eu acho que faz falta você ter um cara desse no meio de campo, sabe? Você pegar a bola do volante ali, da zaga e levar para os pontos ou para o ataque. Eu acho que ele faz bem isso. É, Ale não vai, essa turma não vai. Não, sim, eu digo o estilo, entendeu? Uhum. Não o Ale especificamente. O América não tem um camisa 10, então precisa ter esse cara que tem um passe um pouco mais refinado, consegue achar umas opções ali na frente, porque senão fica muito travado. Fica só o Mariano de um lado, ou achando o Figueiredo, por exemplo, do outro lado, o Marlon tentando achar o Miguelito, fica muito cruzamento e não acha, né? Então acho que precisa de um jogo pelo meio. Esse jogo pelo meio, eu acho que o cara. Tem que ter alguém assim, que o Cauã, o outro Cauã, não fazem bem essa função, na minha visão. E violando a lei de Sérgio Tavares, o que vocês acharam do tal do Breno que entrou? Ele perdeu um gol no final que não pode perder, cara, o time precisando. Que pariu. É isso que eu ia falar. Jogada do Estênio, é Estênio, né? Ponta, Estênio. Jogada do Estênio. Aqui na hora, assim, quem mais ficou puto foi o Estênio. Falou assim, podia ter chutado, toquei pra esse bosta. Breno Teixeira, né? Não é isso? O Rolô me corrigiu lá qual que é o Breno lá, que eu achei que era um é outro. Eu acho que é isso, acho que é Breno Teixeira mesmo. Perdeu um gol que um camisa 9 ou 99 não pode perder, né? Acho que o problema é esse. Não dá pra elogiar, não. Nossa senhora, é o cara que veio da Bulgária, sei lá da onde, né? Base do Cruzeiro. Pois é, mas você tava jogando na onde lá? Chipre? Trem assim. Chernomor da Bulgária, é isso mesmo. O futebol búlgaro tá evoluindo bastante, né? Mas. O bulgarão. O Stoichkovão tá evoluindo muito. Que dureza. Puta merda. Comentários aqui. O Juan Carlos Martins está perguntando: podemos ter esperança de mais contratações? De vez em quando o Cascardo fala nisso aí, mas eu acho que a maior contratação a essa altura do campeonato é pagar salário, né? E manter o Miguelito. Eu não sei. Vocês têm esperança de contratação aí? Acho que tem que ser feitas duas perguntas. Se a gente tem esperança em boas contratações, se a gente tem esperança em contratações. Fé em contratação eu tenho. Em boas contratações, não mais. Eu tenho esperança. Eu não tenho expectativa. Acho que talvez as palavras seriam essas. Eu espero que venha alguma coisa. Eu acho que a gente ainda está muito desprotegido na lateral esquerda, porque aparentemente o Anderson não tem tanta confiança no Paulinho, que é um menino muito novo ainda. Na lateral direita, a gente basicamente tem o Mariano e o Samuel, que é outro menino muito novo ainda. Então a gente tem opções ali bem assim... complicado, a gente não tem um camisa 9 de verdade, né, que a gente tá tendo que jogar com bigode, tá improvisado, então acho que tem muitas carências no elenco do nosso diretor de futebol que nunca errou, mas eu não espero que chegue por enquanto pela situação financeira mesmo. Eu acho que como eu falei, eu penso que contratação a essa altura é pagar em dia, isso é uma coisa que me preocupa muito, sabe, a gente conseguir chegar até o final do campeonato aí pagando em dia e tal, para não ter quebra de clima, porque jogador vive disso. A única contratação que eu acho que é meio que a cara do América fazer nessa altura do campeonato é algum jogador que esteja meio que encostado no Cruzeiro ou no Atlético, que venha com o Cruzeiro ou o Atlético pagando salário. Mas assim, não sei se tem alguém lá que nos ajudaria nesse momento, não. O próprio Rodriguinho, né? Que o empresário deve ser muito influente na imprensa mineira, que vira e mexe, sai uma notícia. Rodriguinho terá de se provar, Rodriguinho está treinando nas férias. Tipo assim, nenhum torcedor do Cruzeiro está se importando genuinamente com o que o Rodriguinho está fazendo nas férias, né? Mesmo assim, estão colocando essas notícias. Mas só um cara assim, tirando isso, eu não vejo quem que a América poderia trazer, não. É bem isso mesmo. Paulo Henrique. Eu só queria que o América fosse um pouco mais assertivo e mais criativo, cara. Não buscar o Breno do. Como é que chama o time aí? Que veio essa bosta aí? Chernomor. E o outro também que veio também, que é do outra. É. Outra draga furada, cara. É impossível que dentro no Brasil, com tanto time, na América do Sul, com tanto time, se tem que buscar um cara que. Não fez absolutamente nada em lugar nenhum, lá na puta que o pariu, cara. Isso é. O que é melhor? Um parece desespero, faz, né? É, um cara que faz numa temporada 10 gols numa série D, ou um cara que não faz nenhum gol na Bulgária? É, no Bulgarão, realmente, imagina o nível do futebol lá, né? Porra. Papo reto? É, ué. Não dá, né? Tal do Arthur Souza. Esse é o outro? Esse é o outro. Olha os números desse sujeito aí no ano encostado passado. Encostado no Sport Recife. Olha aí, cara. Olha aí. Sport Recife, esse que é o último colocado da Série A. Então, assim, cara. Não dá, entendeu? É uma coisa assustadora. É assustador. E ainda elogiam nossa diretoria de futebol, que são criativos. Isso que eu escutei várias vezes. Fazem pouco com o pouco que tem. Não. Fazem merda com o pouco que tem. Olha para você ver, esse ano não teve nada, ano passado ele teve 4 gols na Copinha e 1 gol no Campeonato Paulista, e é isso. É isso. Será que não tem, cara, um cara que tá dando a vida num desses campeonatos aí menores aí, querendo jogar, da América trazer, não tem um cara desse? Não tem que trazer logo essas duas figuras aí? É, parece coisa de empresário, né, cara? Parece que, tipo, se o cara passou na porta do CT, os caras falam, joga aí. Mas quem vai pagar o salário desses caras? É o empresário? Não é, o América. Pois é. Então isso não é reforço, cara. Isso não, é melhor não ter trago essas porcarias. É melhor não ter trago. Pelo gol que esse cara perdeu na quinta-feira, cara, coloca o Iago Santos, centroavante, nosso volante da base, pronto, acabou. Vai perder do mesmo jeito, não vai fazer nada do mesmo jeito. Pelo menos já tá aí, nós estamos pagando o salário dele. Agora você vai colocar mais 2 caras na folha de pagamento? 2 caras que não contribuem com nada. Com e não é a primeira vez que a gente fala isso, ano que vem fazem 10 anos que a gente fala isso, 10 anos. Fato. O João Luiz Oliveira está perguntando se como anda a venda da SAF. Ô, João, a notícia que eu tenho é aquela que eu já falei aqui no programa algumas vezes, tá? É, existem conversas por aí, mas as conversas que eu sei são muito iniciais mesmo. E eu não esperaria muitas novidades em relação a isso, pelo menos até o fim do ano, tá? Então, não, bobagem. Pensar em SAF nesse momento, bobagem. Eu não acho que vai acontecer tão logo, não, tá? Minha impressão. E o próprio América tá fazendo força para não ser atrativo, né? Divulgando lá nas redes sociais, 1.500 pessoas na Independência, 2.000 pessoas na Independência. Não atrai ninguém, investidor nenhum, não, gente. E o time no meio de tabela para baixo, igual tava, não atrai ninguém, não, hein? É, a hora é ruim, com toda certeza. Mas eu acho que não tem muita escapatória para o América a médio prazo se não chegar nada diferente, se não chegar um investidor, não. Com a turma que tá, eu não vejo grandes futuros para nós, não, infelizmente. Bom, na semana do América aí não tivemos nenhuma grande notícia, tivemos aí algumas postagens, né, menino? Tá? Você quer comentar? Cara, nós tivemos ontem, né? Ontem o América fez uma reportagem muito. A TV, a Coelho TV, né? A Coelho TV fez uma reportagem muito legal sobre o dia da consciência do LGBT. É uma pauta importante, é uma pauta que deve ser, sim, muito bem tratada, e que o América. O vídeo foi tratado com muito carinho, um vídeo muito legal. Um vídeo muito interessante, o depoimento de um dos meninos, que me perdoe, eu esqueci o nome dele, é emocionante, cara. Pedro, que... Pedro e Lucas, né, eu acho. Pedro. Então, o depoimento dele, cara, é muito forte, é muito comovente, e ele fala que desde os 8 anos ele escolheu o América para torcer, E é forte, é muito legal o depoimento dele. Eu não os conheço. Até se eles assistirem o Decadentes, até peço que eles me mexam comigo para a gente trocar uma ideia lá na Independência e tal. É, eu tenho um casal de amigos muito próximos, que o Jário até os conhece também. Mandar até um abraço aqui para Renanzinho e para Carlos. E quando você conversa com essas pessoas, você entende o mundo delas, sabe? Não é um mundo fácil, não. É, principalmente eu, que nasci em 1978, sou de uma geração muito, muito diferente do que está agora, sabe? E principalmente que eu sou pai de uma criança de 8 anos hoje, eu vejo que ele tem olhos muito mais puros que o meu, que os meus. E meus olhos ainda são um pouco preconceituosos para algumas coisas, e que os dois meninos fazem um depoimento muito legal, um vídeo não muito longo, um vídeo curto, um vídeo muito legal, muito bem feito, e que infelizmente ainda tem pessoas que provavelmente com o que eu estou falando aqui, amanhã em grupos de WhatsApp ou em qualquer outra mídia social aí, tem pessoas que vão falar que vão... O Decadentes só tem imbecil, que nós vai deixar de assistir o Decadentes e tal, o que é uma pena, sabe? É, porque essas pessoas sofrem muito. E eu queria que não fosse assim. Mas que bom que o América fez esse vídeo. A gente tem que separar. Primeira coisa, a gente tem que separar a questão do time do projeto social. É diferente, totalmente diferente. Muito diferente. A América tem nas suas redes sociais aí 100 mil, cento e poucos mil, então são pessoas que estão vendo lá e talvez para essas pessoas esclareça algumas questões importantes com relação ao dia a essa homenagem que é feita. E espero muito que a gente tome isso como lição dos dois lados, tanto a gente do lado de cá como as pessoas que estão do lado de lá também, a gente viva em harmonia, um não é inimigo do outro, que a gente tem um mundo mais de paz, hein? Um mundo mais, como eu bem brinquei, né? Um mundo mais azul, com flores, o caralho A4. A gente precisa de mais... Azul jamais. É, o céu azul, um mundo mais harmonioso, então, acho que essa é a melhor palavra. E é um dia só. Ou mais verde. É um dia só, entendeu? Se a América colocou lá uma postagem de um dia, o ano inteiro não fala sobre o tema, sabe? Eu acho meio absurdo. Mais uma vez, meu apoio aí à turma, e se precisar de alguma coisa, pouco que eu puder fazer, estou à disposição aí. Legal, eu acho que isso aí é civilizatório, cara. Civilizatório, linda palavra, já, é isso mesmo. A gente não pode nunca ser a favor de coisas como homofobia, como racismo, como xenofobia. São coisas que têm a ver com... Não é porque você não gosta ou deixa de gostar que você vai... Se você vai maltratar ou vai ser contra, é muito diferente, né? Eu acho que essas coisas são crimes e e o clube precisa ser contra, sempre, não tem discussão sobre isso, né? Então, como você falou, é um dia, eles são torcedores como a gente, são pessoas como a gente, estão na mesma condição humana que todos nós, nós não somos diferentes. Então, vamos respeitar, a gente precisa respeitar qualquer tipo de torcedor que entrar no nosso Independência, porque eles estão lá com a gente, eles estão com a mesma alma que a gente, né? Legal demais. Só finalizando, existem oportunistas de todos os lados. Pessoas que tiram proveito das coisas, tanto dos dois lados tem gente tirando proveito. Tá? Fato. Beleza. Menino Lucas, temos... Só terminando. Ah, tem palio com latina. Tem um palio com latina. É, cara, eu tô sentindo falta do só ídolos. Nós não vamos ter copinho em 2025, não? É, não, vai ter que beber na mão. É o que tá tendo, por falta de orçamento. Sério, nós não temos só ídolos esse ano, não? Ô, Bernardo, se você estiver nos ouvindo aí, ó, tem que voltar o projeto dos copinhos aí, ó. É, eu acho tão sensacional você ter a camisa de acordo com o copo. Acho isso do caralho. Ano passado lançaram-se... Os copos, cada um com a sua camisa, acho válido, acho muito legal. O copo de homenagem também. O copo das crianças é maravilhoso. Meu filho deve ter uns 3, 4 aqui. Então, é caro. Eu me fodo com essa porra aqui. Isso aqui é R$20 toda vez que eu fico tonto, eu compro 2, 3. Tô meio cu com essa porra aqui. Isso lá é verdade. É muito legal o copinho. Pode chamar o Bale Colatina, desculpa já. Não, não me incomodo mais. vamos pra Bale Colatina? Votação de bala via X. ganhou para o jogo de quinta-feira Miguelito com 57,8%, seguido de Figueiredo com 22,2%, Cauã Barros com 11,1% e Enderson Moreira com 8,9%. Minutales, seu voto. Cara, eu vou, por incrível que pareça, eu vou de Figueiredo, você acredita? De Figueiredo. Que beleza, hein? Vou de Figueiredo. Lucas. Vou de Miguelito, apesar de duas assistências, né? Então acabou contribuindo os dois gols, apesar que a segunda assistência foi meio mequetrefe ali, porque foi uma finalização de fora da área, né? Mas vou de Miguelito. Eu também, vou de Miguelito também. Tá muito fora da média do time. Ele, quando ele sai do time, o time dá uma piorada boa. Então eu vou de Miguelito. Colatina, via X, ganhou ninguém mais, ninguém menos que Matheus Mendes com 48,4%, seguido de Mariano com 31,3%, ninguém com 12,5% e Lucão com 7,8%. Confesso que me surpreendeu essa votação aí, viu? Thales. Me surpreendeu também, A turma tem um rancor com o jogador que vem do Atlético, isso eu acho legal. Então eu vou de Matheus Mendes também. Tô com a galera aí. Lucas. Eu vou de Matheus Mendes, não por rancor, mas porque de fato foi um piruzaço. Tudo bem que depois ele fez boas defesas, mas um gol que ele tomou naquela altura do jogo ali poderia ter nos custado até o empate, né? Acabou que a gente buscou e resolveu, mas a falha foi terrível. Não, eu vou considerar que ficou no 0-0 no final pro lado do Matheus Mendes. As que ele salvou compensaram o piru do gol. Então, eu vou de Mariano, que muito ruim. A disputa entre ele e Marlon para a Colatina tá pesada. Eu vou de Mariano, mas ganhou o Matheus Mendes aí. Tem jeito, não. Como diz o Thales, a crítica ao jogador da dupla, ela existe naturalmente. Viu? Não tem como, não. É isso aí. Lucas, temos esportes especializados com o Lucas ou com quem puder? Tem, tá fraco, mas tem. Pô, tá fraco, mas tem, é brincadeira, hein? Vai começar esportes especializados com Lucas ou com quem puder, aqui no Decadentes. Vai começar esportes especializados com Lucas ou com quem puder, aqui no Decadentes. A apresentação hoje foi a música clássica. Achei que o esporte especializado fosse ser a clássica do Alisson também, mas você resolveu trazer a estilizada. Eu falei, tá fraco porque não teve jogo do feminino, né? Que o feminino foi eliminado, agora então tem menos notícias. Mas no futsal, a gente jogou contra o Fortaleza em casa, infelizmente perdemos o jogo por 4-1. Então, jogo ruim, né? Apesar de que o Fortaleza é um time que tem mais investimentos, mas foi um... Eu até acompanhei parte do jogo no YouTube, mas que teve transmissão no YouTube, mas quando eu liguei já estava 4-1 para eles, então acabei que não deu para pegar muita coisa em termos de jogo. E o América volta às quadras só no próximo dia 5, então vai ser na quinta-feira contra o São Miguel Futsal. Então vamos, tomara que a gente vença aí para conseguir reagir no campeonato, que nesse momento estamos na zona lá de baixo, né? No esporte também não teve nenhuma notícia, então não sei como é que estão os meninos no campeonato de Counter-Strike. No sub-20, o América vinha numa sequência muito boa, a gente está brigando lá em cima, mas tomamos uma cacetada do Palmeiras de 4-1. A gente até começou ganhando, se eu não me engano, fizemos 1-0, mas tomamos a virada ali, perdemos de 4-1 pro Palmeiras. O ruim não foi nem o resultado em si, porque foi contra o Palmeiras fora de casa, o time que é líder do campeonato, então já sabemos que seria um jogo difícil, mas é porque o nosso próximo jogo é contra o Santos em casa, então também é uma partida meio chata, apesar de o Santos não estar muito bem, inclusive estamos bem acima deles, mas porque agora a gente está somente a um ponto do nono colocado, faltando aí mais 4 rodadas para terminar a primeira fase, então vou torcer para os meninos do sub-20 continuarem fazendo bonitos aí, porque a gente pega o Santos em casa, depois a gente pega o Corinthians fora, então jogo difícil, aí a gente pega o Fortaleza em casa, que daí já é um jogo mais tranquilo, entre aspas, né, porque Então, o time está mais ou menos no mesmo patamar que a gente. Finalizamos fora contra o São Paulo. Então, tem uma sequência difícil aí. São Paulo também está brigando. Mas a gente está bem. Nesse momento, em sétimo lugar, classificando para a próxima fase do Brasileirão Sub-20. Belo trabalho aí do Myron. No Sub-17, aí sim, não, depois de tomar de 6-0 para o Cruzeiro, tomamos de 4-1 para o Santos fora de casa. Nesse momento, o time do Sub-17 é o time que tem a pior defesa do campeonato. É, estamos ali no Z4 dos piores ataques também. Então, estamos fazendo um campeonato bem ruim, apesar de estamos em 18º de 20. Então, tem o Cuiabá e o Atlético Goianiense que ainda estão piores que a gente, mas estamos fazendo uma competição bem ruim nesse momento. Voltamos às quadras ao campo no dia 2 contra o Bragantino em casa. Tomara que os meninos revertam aí, porque está difícil. No Sub-15, vencemos no Mineiro, no Mineiro Sub-15, a gente venceu o Itaberito por 4-0. O destaque da rodada do Mineiro Sub-15 foi que o Atlético perdeu de 7-1 para o Coimbra. Eu acho que era momento de mandar a nossa captação de base, pegar todos esses meninos aí, porque por impor 7-1 o Atlético já merecia que eles... Não, peraí. Deixa bem claro qual dos dois times que nós temos que correr atrás. Do Coimbra, pô. Ah, tá bom, porque senão o povo confunde e vai tomar de 7. Não, fizeram 7-1 no Atlético, acho que merecia a gente contratar e deixar aí no nosso Sub-15, mas os nossos meninos fazendo muito bonito. Tem que explicar bonito. Bem explicado, pode deixar aberto essas coisas não. Mas são 7 jogos e 7 vitórias no Sub-15 até o momento, inclusive a América com um jogo a menos, então temos um jogo a menos que o Cruzeiro tem 7 vitórias e uma derrota, nesse momento muito bem na classificação Sub-15. O Sub-17, a gente venceu de 2-0 o Itabirito, mas ainda estamos irregular, estamos em sexto na competição de 15 times, né? Então, não estamos muito bem na categoria, nem no Brasileirão e nem no Mineiro. E no Sub-20, a gente empatou em casa contra o Betim, então apesar de estamos fazendo um belíssimo Brasileirão Sub-20, estamos meio irregular aí no Campeonato Mineiro, que nessa modalidade dividiram em 3 grupos, e nesse momento a América está em segundo, um ponto abaixo do Futigol, que eu não, te confesso que eu não sei de onde é esse time, deixa eu dar uma olhada aqui. São João del Rey, aliás, é isso? Bom, não sei, acho que é São João del Rey mesmo. Então, está na nossa frente nesse momento. Então, tem que acelerar aí o Sub-20, porque temos que passar de fase aí, chegar pelo menos no quadrangular final. E de esportes especializados é isso. Boa. Bom, então o próximo jogo do América contra o Atlético em casa, na segunda-feira que vem, não amanhã, mas de segunda, dia 7, às 21 horas. Nós já meio que falamos aqui que a expectativa é de vitória, né? Sim. Positivo. Com muito cuidado, porque o time veio na ascensão e o Atlético, mas expectativa de vitória. Eu quero saber se no jogo da volta... O time vem numa ascensão. Perdeu hoje. Vinha numa ascensão, né? Perdeu hoje, mas eles estavam de 2 vitórias seguidas. Inclusive, agora eu vou pra 2 derrotas seguidas. Eu vim de São Paulo, pousei no mesmo momento que a delegação, aqui em BH, que a delegação do Remo. Então vi lá os jogadores, dei sorte pra eles, então. Tá precisando você viajar com a América, então. Com certeza. Eu quero saber se no jogo da volta em São João del Rey nós iremos lá em caravana ver esse jogo, hein? São João del Rey vai é logo ali, gente. Nós temos que ir lá. Vai depender do dia. Aí vai a CBF, marca o jogo quarta-feira, 9:30 da noite. Isso lá é verdade. Isso lá é verdade. Só final de semana dá pra ir. Top demais. Top demais. Boa. Então é isso aí, moçada. Vejamos se domingo que vem teremos programa ou não. Mas a princípio, domingo, 20 horas, estamos por aí, beleza? Então... Boa semana a todos. Obrigado, pessoal. Até mais. Valeu.